É fantástico. A Ana e o Manuel merecem um espaço destes. É uma vida de trabalho. São profissionais fantásticos, exemplares, pessoas que se dedicam de corpo e alma àquilo que fazem e fazem-no com uma paixão muito grande. E quando assinei, são pessoas que realmente de sucesso, e este espaço é bem merecido para eles e para os clientes que realmente procuram o produto deles, a escolha deles e as marcas que eles representam. E o espaço está realmente muito bem decorado, está muito bonito e eles estão de parabéns pelo excelente investimento. Qualquer marca num espaço com esta visibilidade também tem uma dimensão diferente. E a minha marca beneficia, logicamente, deste investimento. E no que respeita à sua marca, com que é que vai continuar a brindar os clientes? Esta coleção é uma coleção muito especial. Eu acabei de fazer o lançamento da coleção 2016-2017. A coleção que aqui está é uma coleção muito recente, muito inspirada no clássico, que me ajudou a desenvolver e a tentar surpreender, mas permitindo que as joias sejam intemporais e que realmente dessa forma os nossos filhos amanhã consigam usar as joias que nós compramos hoje. E o objetivo da coleção foi isso, mesmo num segmento moda e portanto num segmento mais acessível à generalidade dos portugueses, é importante que também se possa guardar as joias e as joias se tornem, porque não até, algumas delas, joias de família e ficarem dos pais para os filhos e assim sucessivamente passando várias gerações.